Quinto Elemento. RLC. Direto do Sul. Direto de Joinville. RLC e Quinto Elemento. Produção Rickson, Rickson, Rickson, Rickson. Direto do Norte, de Santa Catarina. Talhando as ideias como se fosse matéria-prima. Tomando forma e carregado de conteúdo. Sai da frente, porque eu venho com tudo. Mais rápido com um raio estrondoso como trovoada. Vai chover novidade aí, vem a enxurrada. E a tempestade de rima, mas não vem lá do céu. J-O-S-C, eu traço meu papel. Programado pra cantar em cima do beat. Enchendo a base de rima concreta e acredite. Aqui é raro, fica uma semana sem chover. Mas eu não fico nenhum dia longe do RAP. Causando erosão nos pensamentos negativos. No rap sulista eu firmo e acredito. Pra quem não conhece os MC aqui do sul, prazer, RLC, Malk e Mano Bull. Hey Joinville, cidade distinta. Aqui chove bastante, isso deixa a alma limpa. Pensamento positivo, deixa chover lá fora que aqui dentro o rap nos mantém vivo. Hey Joinville, cidade distinta. Aqui chove bastante, isso deixa a alma limpa. Pensamento positivo, deixa chover lá fora que aqui dentro o rap nos mantém vivo. É tipo um audaz pioneiro, às margens do rio Cachoeira. Joinvilense brasileiro, ao serviço da pátria inteira. Carrego no bagageiro a porção de rap cabreiro. Me junto com meus parceiros e mando rima verdadeira. Porque aqui é Joinville, irmão. É coisa arada, terra de trabalhador que levanta de madrugada. É a terra do caranguejo, do mangue, da flor, do jacatirão. Da Bahia, da Babiton, da indústria, da enchente, da inundação. Alta umidade no ar, é sempre assim aqui na city. E vai testando meu limite, e de quem nasceu com bronquite. Chuva caia devagar, regue as plantas, depois vaza. Não estraga esse show de rap, nem inunde nossas casas. Enquanto o som tá ligado, mantenho-me otimista. Quem quiser é só colar, os Catarina tão na pista. Vem, vem chegar com a gente, pode chamar a rap inteira, quanto mais melhor que é pra ferver tipo a La Bamboneira. Hey Joinville, cidade distinta. Aqui chove bastante, isso deixa a alma limpa. Pensamento positivo, deixa chover lá fora que aqui dentro o rap nos mantém vivo. Hey Joinville, cidade distinta. Aqui chove bastante, isso deixa a alma limpa. Pensamento positivo, deixa chover lá fora que aqui dentro o rap nos mantém vivo. Agora meu momento chegou, me apresento. Sou mal que o momento é do quinto elemento. Do rap sulino, juntou os meninos. Foi só raciocínio no momento que eu rimo. Sou de SC, nem por isso eu falo tchê. Pra ser sulino meu faixa, não preciso usar bombacha. Não sou abagualado e nem curto chimarrão. Meu visto tem outro nome, rima de improvisação. Nossa função, moleque, é prosseguir na correria. Pode até calar meu rap que eu escrevo poesia. Sou tipo Cruz e Souza, o pai do simbolismo. Catarinense negro sofrido, mais tratado com racismo. Cidade dos príncipes, onde os manos são firmeza. Príncipe eu nunca vi, mas tá cheio de princesa. Cidade das bicicletas que chamamos J.O. Não sou eu que faço rap, o rap fala por si só. Mas também tem falador que critica até o fim. Bomba pronta a estourar, já tá aceso o estopim. Vive sempre na mesmice, ainda fala mal de mim. Come cocô de sobremesa, mas achando que é pudim. Hey Joinville, cidade distinta. Aqui chove bastante, isso deixa a alma limpa. Pensamento positivo, deixa chover lá fora que aqui dentro o rap nos mantém vivo. Hey Joinville, cidade distinta. Aqui chove bastante, isso deixa a alma limpa. Pensamento positivo, deixa chover lá fora que aqui dentro o rap nos mantém vivo.